se for sua bebê, é melhor domesticar. Porque selvas são airoas que eu vou caçar. Se boa fora bebê, é melhor evitar nossas noites nestas luas estar. Mas se tu for meu nega, apresento meu nega, que eu prometo que não vou, não vou. Mas se apresentas como amiga, dizes que é prima, nunca é. Porque se não bebo eu encontrar, digo vou lhe dar então. Vou lhe dar, digo vou lhe dar. Não importa agora, eu vou lhe dar, digo vou lhe dar então. Vou lhe dar, digo vou lhe dar. Tem coisa grande, vou lhe dar, digo vou lhe dar então. Vou lhe dar, digo vou lhe dar. Eu não sei nadar, eu vou lhe dar, digo vou lhe dar então. Vou lhe dar, digo vou lhe dar então. Chegamos, metemos, marca e deixamos. Primas, amigas, nós não perdoamos. Damos, se convidamos, os damos. No bate sai, todos participamos. Vamos, dependimos, se não dar-nos, não deixamos. Obrigamos, não conquistamos. Mulher fruta, gratulamos. Por isso amizades cortamos. De brothers são homens, deixamos. Sem máscara vamos, sem planos vamos. Porque o bilhete é que precisamos. Donos dos senhores, das vossas damas. Não dão-me tampas, eu não jogo dama. E não perceberam, mas deram, viram. Mas com o medo esqueceram, foram. Do tipo que não gramaram, mas deram sempre a saber se chegaram. E se queixaram, se perdamos contaram. Creio que logo souberam quem foram. Não apresentaram, mas o nessa é que vão dizer que avisaram. Damas que eu agrito, me dão troco. Damas que eu agrito, me dão troco. Por isso puto G, melhor fugir. Porque temos G, eu disse temos G. Porque muito nos truques eu encontrar. Digo vou lhe dar então. Vou lhe dar. Digo vou lhe dar então. Não importa agora, eu vou lhe dar. Digo vou lhe dar então. Vou lhe dar. Digo vou lhe dar então. Tem coisa grande, vou lhe dar. Digo vou lhe dar então. Vou lhe dar. Digo vou lhe dar. Eu não sei nadar, eu vou lhe dar. Digo vou lhe dar então. Vou lhe dar. Digo vou lhe dar então. Armadas, das bem perfumadas, tunadas, das sempre zangadas, das mal educadas, privadas, das sempre pauladas, das pitas casadas, aneladas, das divorciadas e das baregudas, de seios caídos. Somos de todas e todas, pegamos de dia safadas, não cumprimentamos. Gordas carnudas também lhes buscamos, mas pra vida merda não sei que trepamos. Não discriminamos, na hora levamos, sem agravamos, juntos partilhamos, não discriminamos. Meu nigga, se não queres merda, melhor vir agora e apresentar. Antes dela ir pra selva, entrar na armadilha e nós defecar. E ela aqui faz de tudo, toda fingida, tipo que não quer. Pra acelerar o sabor, nós comemos com piri. Porque as debradas são bradas, nós não mexemos. São bradas, cunhadas, damas dos bradas. E são meus friends, são bradas, meu nigga. E sou, apresente agora, apresente agora. Porque se não bebo eu encontrar. Digo vou lhe dar então. Vou lhe dar. Digo vou lhe dar. Não importa agora, eu vou lhe dar. Digo vou lhe dar então. Vou lhe dar. Digo vou lhe dar então. Tem coisa grande, vou lhe dar. Digo vou lhe dar então. Vou lhe dar. Digo vou lhe dar. Eu não sei nadar, eu vou lhe dar. Digo vou lhe dar então. Vou lhe dar. Digo vou lhe dar então.